Believe me, I man say, I man want watch a TV, I man want listen to double P, so good it, yeah. O som tá bom, o som tá foda, mano, vai acontecer. E só o tempo vai dizer. Tip tap, pedir um like, logo faz acontecer. Mas cadê o dinheiro dos malucos sobreviver? A gente vai de dinheiro pros malucos, eles vendem sim. E todo mundo dança o som e pede mais, pede mais. Pode ser que a gente fique pobre pra sempre, só pra ver. Os gringos humilhando, tendo as Mercedes só pra gente ver. Não posso aceitar essa merda pra sempre, cê pode crer. Brasil, não joga, mano. We got reverb all together, man, equalize it.